Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar. O que é que vou fazer pra te esquecer? O que que vou fazer pra não sofrer? O que que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, o vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, não abandono, eu não aguento. O que é que vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua.